pensamentos, isto é, o pensamento de cada homem, ou os pensamentos de cada homem, de cada pessoa, Deus conhece. Ele é onisciente. E nós não provamos amor a Ele somente através daquilo que os homens possam ver. Mas é no íntimo do coração, na ausência, na presença, sozinhos, onde quer que seja, é que nós provamos que amamos a sua presença, que amamos a sua palavra, que temos fé no que ele diz. Então, o cristianismo é provado por uma vida vivida. O cristianismo não é uma organização religiosa, mesmo taxada de cristã. O cristianismo é um organismo vivo. É Cristo vivendo através do indivíduo, da pessoa, não através do sistema humano, não através da organização religiosa, mas sim através da pessoa, através do indivíduo. Indivíduo este que tem fé pura, tem confiança um no outro, porque ambos são puros. É algo real, e ainda que não possa mostrar a outra pessoa, você sabe que a tem em suas ações, e suas ações provam que você tem de caráter, de fé, de amor, de virtude, de conhecimento de Deus. Suas ações mostram o conhecimento que você tem de Deus. As suas ações mostram o conhecimento que você tem da paciência dos santos, da piedade, do amor fraternal. Então, quando você tem fé pura, você tem amor puro. Quando você tem amor puro, você tem fé pura. E esta fé é sem adulteração. Assim como é seu amor para com sua companheira, então prova por sua maneira de atuar. Já não se queixará, porque você sabe que está concluído e segue adiante. Não importa como apareça ou o que os outros digam, você sabe o que tem sucedido quando você tem uma experiência de fé com Deus. Você sabe que está concluído o assunto, que você é um filho de Deus, que você é uma filha de Deus, e que não são as suas falhas involuntárias que poderiam anular a sua filiação a Deus. Como se um filho seu, de você que está me ouvindo, falha, erra, ele deixará de ser seu filho? Não. Se nós falhamos em algum ponto, não deixamos de ser filhos de Deus por causa das falhas que temos. Mas nós não queremos ferir a sua santidade. Nós não queremos cometer coisas voluntárias. Pecados voluntários são aquelas coisas que nós sabemos que não devemos fazer e fazemos. Então a fé e o amor toma conta disso. Porque é como diz aquela esposa que casou-se com um rapaz recém-convertido, e ele houvera sido um bêbado antes. Ele bebia muito antes de se converter. E ela disse para ele: olha, eu sei por onde você andou. E se algum dia você falhar, você pecar, você cair, você volte, porque eu saberei ter paciência com você. Eu saberei dedicar-lhe amor, em outras palavras. E depois então ele disse: como se pode praticar algo contra uma pessoa que diz isto para a gente? Como se pode praticar alguma coisa voluntariamente contra uma pessoa que se dispõe desta maneira a ajudar a gente dessa forma? Então, como pode um cristão contrariar a ferir a santidade de Deus simplesmente porque sabe que Ele perdoa? Você não sentiria bem com isto? E o que toma conta desse assunto é a fé e o amor. O que estava tomando conta do assunto ali entre aquele casal era o amor. E por isso teriam que ter fé um no outro. Então a fé e o amor têm que caminhar juntos, porque são parentes. O amor produz a fé. O amor produz a confiança. Então, quando Satanás vem tentar-nos, devemos lhe resistir com a fé perfeita, baseada na palavra perfeita, assim como fez Jesus Cristo. De que maneira Jesus Cristo venceu a Satanás? Foi justamente através da palavra. A própria palavra que Satanás usou contra ele. Veja só, o próprio diabo usando as escrituras para tentar a Jesus Cristo. Ele pensou que conseguiria o mesmo quando ele usou a palavra de Deus lá no Éden e derrubou a Eva. Mas não foi assim. Jesus Cristo tinha toda a palavra, não apenas um texto isolado como fez Satanás. Não importa quanto os grupos têm um pouco de verdade. O diabo também tinha ali no Monte da Tentação. Mas de todos os modos, o que traduz a vida cristã, o que vem resultar mesmo a vitória do homem, da mulher sobre o diabo, sobre Satanás, é a palavra completa. Não a palavra isolada, não um termo isolado, um verso isolado. Isto tem produzido centenas e centenas de dogmas, de credos e religiões. Esse é um plano usado pelo inimigo desde o Éden. É um plano de queda através da própria palavra de Deus. Por isso, São Pedro disse que interpretam para sua própria perdição. Porque toda heresia, todo fanatismo, toda loucura no mundo chamado cristão parte da Bíblia, parte do mesmo Cristo, parte do Senhor Jesus. E agora você concordou, você viu isto pela fé. Você está vendo isto de uma maneira espiritual, que Satanás isola um termo aqui e outro ali. Então, o que faz? Ele tem levado grupos a suicídio e outras loucuras e a fanatismos. Não há nenhum mensageiro de Deus verdadeiro que fora levantado por Deus, de fato, que ficasse livre de que houvesse fanatismo ao seu redor. Sabe-se na história que todos os homens usados por Deus não puderam evitar que houvesse fanatismo em torno deles. Uns que deram demais para eles, enquanto outros diziam que eles eram demônios, que eles eram falsos, outros estavam dizendo que eles eram Deus, como no caso do profeta desta era. Enquanto uns dizem que ele é falso, outros chegaram a dizer que ele é Deus. Ele é o próprio Jesus Cristo, chegaram até batizado em seu nome. Mas o que é isto? Tanto um lado como o outro é Satanás. Quando vai dizer que ele é falso, diz, Jesus diz que a lei e os profetas duraram até João. Agora, quando vão dizer que ele é Cristo? Mas tem tanta escritura, tem tanta coisa para citar, como o inimigo teve lá no Monte da Tentação, como ele usou lá no Éden. Mas tem uma coisa, ouvintes, quando há esta fé perfeita, uma fé sem mistura, sem fanatismo, sem estas coisas humanas, então não é confundido. Você sabe disso, que não é confundido. Jesus disse, se possível, enganaria até os escolhidos, mas os escolhidos não serão enganados, porque a ovelha conhece a sua voz. Não é possível enganar os escolhidos. Não importa quantas citações bíblicas o inimigo tenha para formar uma confusão em sua mente, você tendo a fé perfeita, você tendo este amor perfeito, você não será confundido. Isto é a pedra que foi escândalo, foi rocha de tropeço para uns, mas salvação, gozo e prazer para aqueles que têm crido. É uma bússola, é uma orientação à palavra revelada. E você diz todas as escrituras? Sim, todas as escrituras. Todas as escrituras podem ser vividas por um grupo, por uma pessoa, perfeitamente. Porque todas as escrituras, do Gênesis ao Apocalipse, resume-se nisto, Cristo em você. O único propósito da Bíblia ser escrito é para que você chegasse à conclusão final, Cristo em você. A única coisa que não passa. Passará o céu e a terra, mas isto não passará. É Cristo através de sua palavra. Não importa, você não precisa ter tudo no intelecto, você não precisa citar a Bíblia de cor e saber onde está escrito canivete na Bíblia, onde está escrito outra palavra, deputado, senador, ou isto, aquilo, outro. Você não tem que concorrer a maratonas para dizer que é um cristão. A viúva tinha apenas um pouquinho de azeite e aquilo lhe foi multiplicado. O rapazinho tinha apenas uns 2 pãezinhos e uns 5 peixinhos e aquilo foi multiplicado. Importa é que você decida-te, uma vez por todas, entregar-se a Cristo de corpo e alma, num amor perfeito, numa fé perfeita. Então, todas as escrituras, sem interpretação alguma, estarão em você. Isto é como a mulher que não entende da lei de concepção, como se gera uma criança. Ela não entende aquilo cientificamente, ela não entende de genética, mas, no entanto, deu à luz 5, 6, 10 filhos, e, no caso, como conheço, até 22 filhos. Sem conhecer nenhuma ciência, sem conhecer nenhuma genética, assim também as escrituras. É Cristo em você, o mistério da glória, a esperança da glória. É Cristo na igreja, disse São Paulo. Esse é o mistério que opera esta fé perfeita, este amor perfeito, sem nenhuma interpretação intelectual, mas a vida trazendo o Filho à luz. Sem poder até explicar por quê, como foi, mas demonstrando Cristo. Este é o verdadeiro cristianismo, esta é a verdadeira fé, da qual nós podemos falar e pregar toda a vida com a nossa própria vida individual. Você, irmã, no seu posto do dever como mulher, você, homem, no seu posto do dever como homem. Deus te abençoe nesta hora, com esta fé poderosa no seu coração. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Volte a nos ouvir amanhã novamente, neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Não há maior amor que o grande amor de Deus. Não há nem pode haver jamais amor igual. Quero eu viver assim, cantando em seu louvor. Okay. prazer sem fim louvar ao meu Senhor. Tão grande amor, amor sem fim, é aquele amor que tem Jesus por mim. Tão grande amor, amor sem fim, é aquele amor que tem Jesus por mim. A paz do meu Senhor jamais me faltará. Contente sempre estou, Jesus comigo está. Quero eu viver assim, cantando em seu louvor. Oh, que prazer sem fim louvar ao meu Senhor. Tão grande amor, amor sem fim, é aquele amor que tem Jesus. Grande amor, amor sem fim, é aquele amor que tem Jesus por mim. Tão sedento e tão faminto eu procurava, minha alma em vão satisfazer. Então o Salvador falou-me desta fonte eterna, vem beber. Elevo a ti, Senhor, vem enchê-lo, faz-o transbordar. Pão celeste, dá-me sempre teu poder, vem, Senhor, minha vida transformar. Há milhões que estão buscando os prazeres que o mundo quer oferecer. Ignoram o maior tesouro que em Jesus de graça podem ter. O meu cálice elevo a ti, Senhor, vem enchê-lo, faz-o transbordar. Pão celeste, dá-me sempre teu poder, vem, Senhor, minha vida transformar. Meu amigo, se as coisas do mundo te deixam

presidente Lula sancionou lei que cria a escola de tempo integral no Brasil com jornada diária de 7 horas. A Maurício Júnior deixou a Rede TV. Deve ter um programa na TV dos Estados Unidos. A partir de amanhã, compras no exterior de até $50, quase R$250, isenta do imposto de importação, apenas pagando ICMS às empresas. Fernando Haddad e Geraldo Alckmin devolveram um presente que ganharam do governo saudita. Fernando Haddad, uma réplica de uma onça, e Geraldo Alckmin, uma réplica de um camelo. Eles viram que deu os presentes ganhos por Bolsonaro. Paulinho da Viola operado no Rio de Janeiro do intestino para retirada de um tumor. Ele que tem 80 anos e passou mal minutos antes de apresentar um show no interior carioca nesse fim de semana. Papa Francisco cheira sábado a Fátima em Portugal para a Jornada Mundial da Juventude sobre protestos contra a pedofilia na Igreja Católica. Congresso Nacional e Supremo Tribunal Federal voltando às atividades da manhã. Quinta tem posse do novo ministro Cristiano Zanin no Supremo. Também quinta-feira tem posse do novo ministro do Turismo Celso Sabino. E na segunda-feira que vem, posse de Márcio Postman na presidência do IBGE. Destaque também, Fernando Diniz estreia no comando técnico da Seleção Brasileira de Futebol no dia 8 de setembro contra a Bolívia em Belém, lá no Mangueirão, no estado do Pará. Aqui, Trianon, mostrando para você os fatos e os destaques do que é importante você fica sabendo. Igreja Mundial da Graça de R.R. Soares deixando a 94FM e voltando para a Ômega. O primeiro impacto a ter tempo maior no SPT com a volta de Marcão do Povo de férias. Agora vai até as 11h30, não mais até a 1 como antes, vai até as 11h30. 11h30 vem seriado no SPT. Amanhã tem futebol, tem Corinthians com New Old Boys pela Sul-Americana, 9h30 da noite. Quarta tem Libertadores, Palmeiras e Atlético Mineiro. O São Paulo joga na quinta pela Sul-Americana. Destaco também a você, ouvinte. Tem a equipe 09 que transmite futebol, hein? Com Fábio Lázaro, Sérgio, Botarelli. O Timácio também, agora com Oliverio Júnior, que deixou a 365 lá do Pixoxó. Conto para você também que depois da morte de um militar da Rota no Guarujá semana passada, a polícia foi para cima e matou pelo menos 10 bandidos lá no Guarujá. E na Bahia, 20 bandidos mortos em confrontos policiais aí nesses últimos 3 dias. Isso é muito bom, era faxina realmente. Nesse fim de semana, o Brasil participa lá na Arábia Saudita de uma reunião com 30 países que tentam encontrar uma fórmula de acabar com a guerra Rússia e Ucrânia. O Copom começa amanhã a reunião e na quarta tarde anuncia uma redução na taxa baixa de juros do país, o Selic, que fica entre 0,25% e 0,5%. Vamos ver qual é o tamanho do corte nos juros. Repetindo, em junho deixando a Rede TV, sábado foi o último programa, tem projeto agora de fazer programa numa TV lá nos Estados Unidos. José Luiz, ao vivo para o Jornalismo Trianon. Agora, Musical Trianon no seu rádio. E voltamos amanhã com as principais notícias, os principais destaques do dia. Amanhã, começando já o mês 8 do ano, agosto. Agosto gostoso é aqui na Trianon. Volto amanhã. Até lá. Musical Trianon. Valor a tua jura, jura, jura de coração. pensar na ilusão. Daí então, dar-te eu irei, um beijo puro na catedral do amor. Dos sonhos meus, bem junto aos teus, para fugir das aflições da dor. Meu amor, sem mais pensar na ilusão. Daí então, dar-te eu irei, um beijo puro na catedral do amor. Dos sonhos meus, bem junto aos teus, para fugir das aflições da dor. Daí então, dar-te eu irei, catedral do amor. Dos sonhos meus, bem junto aos teus, para fugir das aflições da dor. Quando eu canto, que se cuide quem não for meu irmão. O meu canto, punhalada, não conhece o perdão. Quando eu rio, rio seco, como é seco o sertão. Meu sorriso é uma fenda escavada no chão. Quando eu choro, é um enchente.